subida da El, após Leda, após direto bridge, aciona 5557, controle 119.8. E autorizado 320, na rota conforme, após o Lu 0 até bridge, após o Lu 16 até Belo Horizonte, direto bridge, e rota conforme, da El, Leda bridge, 119.8, controle 5557, o transponder total 9908. Pronto, 43, total 9908. Está chamando para o puxo acionamento, total 9908. B305, decolada 47, 19.8, bom. 19.8, boa noite. 305, boa noite. Controle Salvador, boa noite para 3305, perfil Pocajama, passa 1500. Vigilância e ascensão 330. Ascensão 330, perfil para 3305. Localizador 103, zona 78, visual, fono 0. Torre 18, 95. 895, obrigado, boa noite, 3, zona 78. Já montou 3605, senhor? Autorizado. Autorizado, já montou 3605. 3178, eu posso encontrar em checado. Reportará. Salvador, 6212 com Alfa. Contato o radar, vê se mantém a 510, chegada mais, 6212. 6212, descobriu na chegada mais, não foi de estar. Já toma 0, vento 080, 109. 0.0, 03, 078. Total 9908, está pronto para o puxo e acionamento. Alívio total, chame táxi. Reporta indo para o táxi, total 9908. Aracaju, Hotel 305. Mantenhando o perfil 335. Ok, mantendo, aguardando a coordenação do 335. Meu Fox 018, TAM 3305 da presente. Meu Fox 018, TAM 3305 grama. Solo 21 decimal 9, solo 52. Obrigado. 78, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, informa que já em contato com a empresa, só deixou o médico. Para o solo? Seu 3178, informo que tem contato com a empresa, solicitou o atendimento médico, assim que passar o vídeo, se puder confirmar para a gente, por favor. Seu 378, pode prosseguir, táxi Alfa e Juliette, portão 09, a gente está informando aqui. E confirme a posição da passageira passando mal? Posição da dentro da aeronave para agilizar o atendimento, se eu não ter essa informação, tá 378? E o acesso pela dianteira, né? Isso, 3178? Afirmo. Grato, está sendo repassado o 3178, pode prosseguir até o portão 09, já foi acionado aqui. Táxi total 9908, está com 3 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, está alternando o galeão. Total 9908, táxi via pátio 3, após observar a passagem dos bois até ingressando na Juliette, após prossegue pátio principal, segunda direita via Indy Alpha, ponte espero no 0, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, 11, bom voo e boa noite. Ok, pátio 3, pátio principal Indy Alpha, tô no pronto 11895, total 9908. Dois, totalmente. Mike Charlie, setor 4, TAM 3305, chame Recife em 12685. Copiou, TAM 3305? Xené 6212, PROA 060, reporte estabilizado em um localizador, desce, mantém 2000 pés, 1011. 060, 1011, desce para Xené 62, 12, reportagem estabilizada. TAM 3305, controle? Total 9908, passa por espera, está pronto. Tá ciente, aguarde para ingresso na pista. Aguarda para ingresso, total 9908. Cinco, transmissão em blind, chame Recife, ano 2685. Ingresso e decolagem, total 9908. Estou 6212. Estou indo no 895-6212. 895, obrigado, ótima noite. Saldo ground, Lieutenant 664, extend 01 for pushback and startup. Push and start, come red to taxi, Ocean F 6224. Clear for the second setup, we'll call ready for taxi, Ocean F 6224. Salvador, Ocean Air 6212, meia milha de externo, baixado e travado. 212, tem pouso autorizado, nano zero, vento Salvador 090, 10 nós. Livre pouso, nano 062, nano 2. Total controle, 198 com voo. Total 908, contato radar, submantenha 320. Submantinho 320, podemos curvar na proa de Leda? Autorizado. Obrigado. Salvador, Ocean 6212. Ocean 6212, taxi livre Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa e Juliette para o 7. Salvador, ground. Ocean 6224 with people on board 90, endurance 2 hours and 9 minutes. Alternative is Salvador. Ready for taxi. Over the taxi, Chanel 6224. By the right, on the taxiway Indian Alpha, on holding point 110, call 118.95, altimeter 1011. Have a good flight and good night. Taxi via India Alpha to holding point 110. We'll contact 118.95 and alternative seven heading 1011, which has 6224. TAM 3305, controle de Salvador, câmbio. Ok, positivo. Estamos tentando contato com a aeronave já desde que cruzou o nível 150. Recife também está tentando contato com a aeronave, inclusive transmitimos em glide para que entrasse em contato com o mesmo. Chame em 12685, o TAM 3305. E chamamos 9 vezes. Garage, after the vehicle, you are clear. July 9, enter Cobra 10. 100 degrees, 10 knots. After vehicle, clear for line up and take off. Station 6224. Total 9908, chame Recife em 12. Corrigindo, em 3325. Total 9908, Recife em 3325. Total 9908, Recife em 3325. Boa noite. Boa. Amanhã, 6224, fora do sol. Decolado às 10, controle, 19-8, bom voo. 19-8, grato, boa noite, 6224. Controle, Salvador, boa noite, Xander, 6224. Xener 6224, ascensão nível de voo 330, vigilante. Ascensão 230, 6224. 230, vigilante. 230. Boa noite, TAM 3152 com Alfa. TAM 3152, identifique, desça e mantenha nível de voo 050, chegada mágica. Desce até o 050 na área, TAM 3152, autorizaria direto pro de Itape. Pro de Itape, autorizado. Aprove Itape, TAM 3152 até 050. Air Portugal 019. Descending maintain 2050, Yonage 1011. Clear ILS approach, calm established, localized. Portugal 019, clear to descend 2050. Clear ILS approach, runway 10. Fall back, establish and localize. Portugal 019. Sobre Salvador, Echiner, 6224. Sim. Um nível final, nível 190. Solicitando 190, ciente, submantém. Submantenha nível 190, Echiner, 6224. Oxané 6224, voo Aracaju, nível final 190. Autorizado direto Aracaju, nível final 190, Oxané 6224. Salvador, boa noite, voo 1805, chefe da Bravo. Esse aí mantém o nível de voo 050, 1805, na chegada Mari, 1011, Ojos. 050, chegada Mari, 1011, Ojos. TAM 3152, sobre vetor, curva direita, proa 060, desça e mantenha 2000 pés e estabilize no localizador mantendo esta proa. Proa 060, desce para 2000, TAM 3152. Portugal 019, establishing localizer runway 10. Portugal 019, clear ILS approach and contact tower 118, 95, 019. 11895 for Portugal 09. Portugal 019, establish LS runway 10. Portugal 019, just confirm your LMDA down rocket. Down and lock. Okay, report down and lock at altimeters 1016. Clear to land, Portugal 019. 019, check your LMDA. 019, landing gear is down and locked. Okay, wind is 080 degrees, 10 knots, clear to land, runway 10. Clear to land, Portugal 019. Europa 019 on the ground at 23, located by right, ground 11190. 1190, Portugal 019. Gol 1805, reduza para 200 nós. Reduzindo 200 nós, voo 1805. 1805, desse mantenha 3 mil pés. 3 mil milhões, 1805. Para descida, Xanair 624. O Xanair 6224 chame Recife em 1-2685. 1-2685, o Xanair 6224. O localizador TAM 3152. Torre 1895, TAM 3152. Pega, bom trabalho. Obrigado. 224, deixa eu bater. O 1805, controle. Prossiga. Vetor, sequenciamento, esquerda pro 050. Corrigindo, direita 050. 1011, limitado pelo QDMIC 090 Decimbra. Afirmativo, proa 050, descenda para 3000, limitado pelo 090 Decimbra, 180. Voo no 805, direita para interceptar o localizador, proa 070, desse mantenha 2 mil pés. 070 de proa, descendo para 2000, voo no 805. Fechado e travado. Prisão 52, pouso autorizado, 090, 109. Livre pouso, TAM 3152. Localizador, voo 1805. 1805, completa final, chama a torre 1895. 1895. Torre Salvador, voo 1805. 805, segunda, aguarde pista livre, 1011. Aguardando pista livre. 152229, direito 219. Direito 219, 3152. Cinco reporte baixar travado. 805, baixou e travou. Gente, só um minutinho que está livre. Noite 05, pista livre, pouso autorizado, 08079. Livre, pouso 190, no 805. Noite 3152, livrou na sua escuta. Boa noite, 352, táxi livre Alfa e Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, portão 612, 3152. Noite 05-32, direito 219. 319, boa noite. Solo Salvador, eu vou no 8805. 8805, táxi livre Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, obrigado. Golo 606 com informação Bravo. Todos Golo 606, Street, chega na mar e desce para 3.000, ajuste 1.011. Para 3.000, Golo 606, na chegada mar e 1.011. Azul 4107 vai cruzando 60 para 150, senhor. 4107, identifique, chegada Mari, desça para 2.000 pés, o ajuste na 0111. 10111 para 4107, está livre ao final do procedimento, informe no localizador. controle Salvador, muito boa noite, outra merda, 6258, informação Bravo. Oito, 6258, identifique-se, para o 0050. Identificou na Mari, para o 050, outra 6258. Salvador, o Oceanera 6258, foi o sinal que está presente o WhatsApp já. Autorizado para o WhatsApp 6258. Bom, WhatsApp 6258, muito obrigado. Boa noite, identifique chegada a mar e desça para o 060. No mês era o mês, autorizado ao final do procedimento, desce para 2000 e informe no localizador. Autorizado o procedimento, desce para 2000, chamará no localizador, voo no mês era o mês. Boa noite, Altan, Mike, Exo e Eco. Boa noite, então, Mike, Exo e Eco, prossiga. Eu, Mike, Exo e Eco, se encontra no pátio 1, posição 9, solicito autorização de reboque para o pátio 3. Posição 62 do PAC 3. Fala, infrarero, tá ciente do deslocamento? Sim, senhor, sim, senhor. Tá livre iniciar agilizando o reporte, já efetuando o término do reboque no PAC 3, o Mike XR. Ciente, muito obrigado. Na 6258, informação indicada? Tá com 335 por aí. Então vai reduzir para 259, seu número 4 na aproximação. Positivo.